ver crescer tão bela. Em tela esboço, relembra teu corpo, cela, calor. Tirando a manta da porta, retiro a tranca. Em transa falada, quero em cama, desarrumada, espero. Pudera ter ela e dela, quero teu sonho, eu teu sonhado, pousado sobre teu seio. Repouso, lua, calento, apreço, cabocla, rios, boca na boca, rios, rios em rios. Olhar, narciso, admirar, em teu sorriso, um par. E ver o céu e o mar, e a tinta se misturar. O longe se aproximar, eu a cantar e dançar. Tu a beijar e amar, gostará pra pensar que a vida poderá ser sempre bela. Bela, flores, bela, como é bela a cela. De cores a flores, carrossel que gira, gira. Traz amores e dores, são fugazes a vida. De maneira ímpar, ruínas vão se recompor. Trovador, escreva a luz de vela, a fera que sou. De cores a flores, carrossel que gira, gira. Traz amores e dores, são fugazes a vida. De maneira ímpar, ruínas vão se recompor. Trovador, escreva a luz de vela, a fera que sou. Fábula encantada, unicórnio, árvore de oliva. Em minha íris era linda, flor de lis, vaso de barro. O entusiasmo era ver crescer tão bela. Em tela esboço, relembra teu corpo, cela, calor. Tirando a manta da porta, retiro a tranca. Em transa falada, quero em cama, desarrumado, espero. Pudera ter ela e dela, quero teu sonho, eu teu sonhado, pousado sobre teu seio. Repouso, lua, calento, apreço, cabocla, rios. Boca na boca, rios, rios em rios. Olhar, narciso, admirar, em teu sorriso, um par. E ver o céu e o mar, a tinta se misturar. O longe se aproximar, eu a cantar e dançar. Tu a beijar e amar, gostará pra pensar que a vida poderá ser sempre bela. Bela, flores, bela, como é bela a cela. De cores a flores, carrossel que gira, gira. Traz amores e dores, são fugazes a vida. De maneira ímpar, ruínas vão se recompor. Trovador, escreva a luz de vela, a fera que sou. De cores a flores, carrossel que gira, gira. Traz amores e dores, são fugazes a vida. De maneira ímpar, ruínas vão se recompor. Trovador, escreva a luz de vela, a fera que sou. Eu vago entre ruas e ruas desertas. São duas da madruga, minha angústia desperta. Era o poeta, guerra interna traz coragem e medo. Versos metrificados, vomitados por meus lábios secos. Em cada esquina escura, um novo mundo em silêncio. De roupa branca na neblina se esconde os segredos. Em palavras mudas, rasuradas em tormento. Páginas de um livro a folhear devido ao vento. Traças que comeram letras e depois morreram. Danos que o ferrugem causou através do tempo. Não sinto mais o cheiro de tinta fresca no portão preto. Pintado quase 11 anos e meio atrás. Só que lembro do processo para esse feito. Sendo peso do preso, em novo tempo se arrasta. Planeta particular, o dono ainda não se acha. Deitado em pasto verde, vistoso, ajunta mágoas. Bem-vindo à minha saga, a minha fábula encantada. Onde o nada é a culpa oculta por nada. Entre o corte da espada, és anunciada, chegada já prometida. Bem-vindo à minha saga, a minha fábula encantada. Onde o nada é a culpa oculta por nada. Entre o corte da espada, és anunciada, chegada já prometida pra mim. Apesar dela ter 30 anos.